Exceto os falador. Alô, Inês! Meu porta-malas explodindo, tocando só os modão. Cigarro já na bituca, tá quase queimando a minha mão. Mesa barata, cacheta na mesa, espetinho na promoção. Tem vida mais cara, mas melhor que essa não. Que vem até desacreditar nessa vida que eu tô levando. Como é que ganhando tão pouco deve tão? Esse aí não presta, não vale nada, mexe com coisa errada. Alô, inveja! Bebe que nós paga. Pra quem tá me ligando, tudo que eu tô fazendo. Faz o quê? Pra quem tá me julgando, pros fiscais de sofrimento. Bebe mais, me fala menos. Pra quem tá me ligando, tudo que eu tô fazendo. Bebe mais, me fala menos. Pra quem tá me julgando, pros fiscais de sofrimento. Me fala, né? Cês enche o saco, eu encho a cara. Ou cês aturou, passa raiva. Alô, inveja! Bebe que nós paga. Cês enche o saco, eu encho a cara. Ou cês aturou, passa raiva. Alô, inveja! E paga, né? Tem muita gente que é assim. Até desacreditar nessa vida que eu tô levando. Como é que ganhando tão pouco deve dar? Esse aí não presta, não vale nada, mexe com coisa errada. Alô, inveja! Bebe que nós paga. Pra quem tá me julgando, tudo que eu tô fazendo. Faz o quê? Pra quem tá me julgando, pros fiscais de sofrimento. Bebe mais, fala menos. Pra quem tá vigiando tudo que eu tô fazendo. Bebe mais, me fala menos. Pra quem tá me julgando pros fiscais de sofrimento. Bebe mais, me fala menos. Cês enchem o saco, eu encho a cara. Ou cês aturou, passa raiva. Alô, inveja! Bebe que nós para. Cês enchem o saco, eu encho a cara. Ou cês aturou, passa raiva. Alô, inveja! Bebe que nós para. Quem gostou, faz barulho, Brasília! Muito obrigado!